yeah. Noi ti ripasa, udesha noi, mese senti, cheru di bokor kubet. Noi ti ripasa, udesha noi, mese senti, cheru di bokor kubet. Noi ti ripasa, udesha noi, mese senti, cheru di bokor kubet. Noi ti ripasa, udesha noi, mese senti, cheru di bokor kubet. They show for love, all they spare me, baby. Uti punonke ike zisi, yeah. Noi ti di pasar, budesha memu tristi, yeah. Rush po trupesa, bambi cabeça, deixa bata fala, e a boa som comisse, yeah. Noi ti di pasar, budesha memu tristi, yeah. O pudica senti, como canta senti babo, dentro de minha corso, e que tem mais ninguém, yeah. O pudica senti, como canta senti babo, yeah. Noi ti di pasar, budesha noi, mese senti, cheiro de bom corpo gay. Noi ti di pasar, budesha noi, mese senti, cheiro de bom corpo gay. Noi ti di pasar, budesha noi, mese senti, cheiro de bom corpo gay. Doido, me se sente, cheiro de bu corpo love. Aqueles que te falou fofa, girl. Aqueles que te falou linda. Bunda cedinha bonitona, hey. Minha rainha, hey. Baby, se na verdade bu tene rozong. Caga de tudo, vem perto de mim. Pra viver essa vida, sim, pô, a mim que ninguém é. Una serinha quem? A mim nascer um pouquinho. Noite de passar, vou deixar mesmo doido, com o coração magoado. Love, love, a boa som com misty. Está cansado, sentado, com o coração magoado. Resulta sentir amor dentro de meu coração. Então volta pra mim, love, love, yeah. Noite de passar, vou deixar doido, me se sente, cheiro de bom corpo gay. Noite de passar, vou deixar doido, me se sente, cheiro de bom corpo gay. Noite de passar, vou deixar doido, me se sente, cheiro de bom corpo gay. Noite de passar, vou deixar doido, me se sente, cheiro de bom corpo love. Pra quem não escuta, sente. Love, love. Little T.